que é flow. Vem cola em mim que eu sintonizo o baile na frequência, assim como o Pablo encala e solto bala no radinho. Essência do começo ao fim. E com a medicina na mente, com dia dia e na miar. Contraposição frequente no discurso a militar. Febre vinda de repente, não veio pra ficar. Sou o vício que incomoda e cê não consegue largar. Sem convite eu entro VIP na sua city. Ouvindo os Slick Rick Beat no repeat da playlist. Cita no texto do Nietzsche. Queimando uma rock kiff, botando meu melhor kit. Não julgue, não brinque, assim que é. Don't test me in my playground. Voando de jet, mas com os pés no chão. Liberando estresse na meditação. Escutando os mestres da iluminação. Rastaman com diária, neva stands alone. Levantando cedo pra proteger meu throne. Indo dormir tarde com a queen na contenção. Tem que ter decisão. Luz no candelabro, lápis, inspiração. Escrevendo linhas pra mudar sua visão. Sente a carga que a gente cria na sessão. Tem que ter decisão. Cês quer flow? Vem cola em mim que eu sintonizo o baile na frequência, assim como o Pablo encala, solto bala no radinho. Essência do começo ao fim. Cês quer show? Vem cola em nós. O estilo aprendido com meus ancestrais. Precisa habilidade pra cê não ficar pra trás. Essência cê vai ver demais. Repete tudo, mas tem quem se lute. Sei que o estilo é rude, mas tem quem confunde. Melhor cê ser humilde ou meu mano se cuide. Se for rimar no beat, eu seguro ou não assume. É na levada certa que a quebrada espera, eu trouxe flow. E o meu rap é que faz a festa, tem quem fala. Muito mais só fala merda pelas costas, que na frente não rola. Nossa festa é de bamba, todo mundo cola, bebe samba. Toca rap e reggae, enche o copo e aperta ganja. Manja, energia errada quebra o mantra. Espanta, o barulho da sirene estressa a banca. Ritual sagrado tipo sexta-feira santa. 15 horas de pé, porque será que ninguém cansa? Não dá, tem mais do que álcool nessa banda. Cê perde uns quilos e recupera na semana. Cês quer flow? Vem cola em mim que eu sintonizo o baile na frequência, assim como o Pablo encala, solto bala no radinho. Essência do começo ao fim. Cês quer show? Vem cola em nós. O estilo aprendido com meus ancestrais. Precisa habilidade pra cê não ficar pra trás. Essência cê vai ver demais.